cleared up the 03 on the ground at 08, the peak runway to the right, and contact ground to runway 21 this moment. Keep the runway by the right hand side and 111 Europa 080. Good morning, this is Europa 083. Europa 083, approved taxi by Alpha, Juliet, gate 11. Alpha, Juliet, gate 11, Europa 083. Chinamé 201, autorizado Guarulhos, nível 360, rota Pesolona 0, Taubaté. Decolagem pistola 0, primeira curva direita, saída da Eoli da transição Motiva. Transponder 5051, controle de Salvador 120, décima 8. possível. Pode para ingresso no pátio principal. Azul. do Alfa XG November, solicito autorização para ingresso no pátio principal, posição número 8. Cruzado, Alfa XG November, reporte interno. Azul Alfa XG November, autorizado a reportar ao décimo. Passando a retaguarda no momento. Após a mesma liberar, coordeno com a equipe de solo, está autorizado, recorte para o ataque. Cópia. 1229, autorizado São Paulo, nível 360, rota Azul 10, conforme plano de voo. Decolagem de pistão 10, primeira curva direita, saída da EL, liga transição ótima. 5052 é o transponder, o controle Salvador, 120, decimal 8. Não, reporte quando pronto. bordo 1943, alterando para a linha 0400. Xinai 6251, livre táxi via Patino Índia, ponto espera, torre 1-1-8, Smola 5, Juxotinho, trono 0-6. 0-6, obrigado, bom dia. Solo Salvador Azul, Alfa X-Ray November, reboque finalizado. Muito obrigado e bom dia. Gente, bom dia. Dia 3171 da TAM, informação Charlie, tá no 06, autorização Guarulhos. Tá 3171, autorizado Guarulhos, nível 300. Rota Pêsulo 10, Taubaté. Decolagem de pista no 0, primeira curva direita, saída da Eolia da transição ótica. 5056, transponda, controle Salvador no 20.8. 3171, autorizado Guarulhos, nível de voo 300, conforme o plano, decola da 10. Curva na direita, pedida da El, Leda, Motiva, após superior Zulu 10, Taubaté. Transponder 5056 e o controle 1208. Quando pronto. Controle. Afirma 6251, decolou os 3-1. Obrigado, bom dia. Bom dia, Xenia 6251, decolado. Xenia 6251, bom dia, contato radar, TG360, após 2.3 unidas. Foz 2000, letra 360, muito obrigado. Autorizado, pode prosseguir, se eu não desejo nada. Alguma chance de coordenar para 9, reposta por espera 1918-95, ajuste ao time 190 no mês. Seja na mais 2 segundos, autorizado lá pro base. Chegou no 229, ele ainda corre. Vento no meio 0 graus, 10 nós.

229, forma mantendo a proa 220, 30 milhas para essa formação. Seguinte voo, meu 220. Após desvio, vou ir para o base. Após desvio, para o base, 229. Quando está presente para o base, 229. Para o saco, é o 3171 da Santa com 146 a bordo, 3 horas e 30 ao terno Galeão. O 3171 está aqui da parte índia, reporta no ponto de carinho no 8195, ajuste na 0, 18. Já reporta ponto para pronto, 8259. Custa quanto ponto, 18? 16, corrigindo. Bahia, 3171 Latam, ponto de espera da 10, está pronto. Bahia, 3171, a linha decola, 150 com 8. A linha decola, 150 com 8. Uma 229, chama o senhor Recife, na frequência 25.1, alteração 33, decimal lado. Boa, 33, bom. Tá 3171, decoladores 47120218. 208, obrigado e um bom dia. Olha, Salvador, bom dia, até 3171. 3171, bom dia, conta do radar, segundo Antônio, João 300, via Saita da El. 300, via da El. Temos uma da El presente? Beleza. Beleza, obrigado. 3171 da TAM, possibilidade de uma morte, vai estar presente? Tem 3171 na corte, vai dar a sua pessoa 35. Guardar na coordenação. Cubável, obrigado. Cubável, tra 3171. São 3171, chamando o centro 35, na frequência 1251, alternativa 133, decimal 95. 1251, ponta 3395, obrigado e um bom dia. Entendeu? 35, 37, bom dia, via chegada Bonfim, desça para 4.003, do ajuste 06.